Torre 1862. Muito boa. Torre Salvador, muito boa noite, 3178. Tá 3178, boa noite. Cheque o trem, Kenegal no 01 no 6, o vento 1 no 30 graus, meia dúzia de nós. Autorizado pouso na 10. Autorizado pouso na 10, o trem ainda tá em cima. Tem de pouso, baixado travado, tá 3178. Permanente 130 com 62, autorizado posto, tá 3178. Autorizado posto, tá 10, tá 3178. Tá 3178 no solo Zuno 6, prossiga via Alfa e Juliette para a remota 1414. Alfa e Juliette para 14, tá 3178. Prossiga, 3178. É na 14, né? É, a informação da EFRA era essa mesmo, 14. Eles estavam dizendo a gente passou. Ah, não, o cara tá correndo lá na 14 agora. Valeu. Ok, ok, boa noite. Ocean 6224, eu tenho aqui 190 para Aracaju, aceita? Ocean 6224, autorizado Aracaju, nível 190, rota direta. Decolando da 10, curva esquerda, subida Puca, tradição Caju. Transponder é 5530, controle opera em 119.8, Cotejo. Apenas confirmando, 5530, transponder, chama para acionamento, hoje é 6224. E que deixa para 2000 em forma estabilizada na LS. Gaúcha 6224, autorizado, posicionamento, altímetro no 0 no meio, chama para o táxi. Voador, TAM 3305, informação alta para cópia nível 330, Recife. Boa noite, novamente, TAM 3305, está autorizado para Recife, nível de voo 330, pela Upper Whisky 58. Após a decolagem na cabeceira 10, curva esquerda, subida Fuca, transição Caju, transponder é 5521 e o controle em 119 decimal 8, cotejo. Silvo 330 para Recife, aperio 58, decola a pista 10, curva esquerda, Fuca, Caju, transponder 5521, controle 198, é o TAM 3305. 3305, correto o cotejamento, chame para o push e acionamento. Tomará para posicionamento 3305, obrigado. Europa 084, good evening, confirm flight level 390 to Madrid. Okay, send a request, send by for ATC clearance, Europa 084. We only need more push on the phone. Okay, just one moment. Bye. Perdão, copiei 2 horas e 8, Salvador, o Fabi? 105, autorizado o táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem. Europa 084, ready to copy the clearance. Europa 084, clear to Madrid, flight level 370. Via Upper Zulu 10 up to November Tango Lima VOR after Upper November 873. Take off by 10 to left turn and Puka departure and Zipa transition. Transponder 5523 and departure control frequency 119.80. Get back, please. That's correct. Just to confirm, 5523, the transponder, okay? 5523. Okay, are you ready now to push back and start up? Affirmative. 224, a linha decola 10, vento 120 graus, 5 nós. Europa 084, so clear to push back and start up. Call me ready for taxi. QNH now on 016. 1016, clear for push and start. Go back and forth. Taxi is ready for 09. Going to get the board. Torre de Salvador, boa noite, está 3305, pronto para pushback, acionamento está no gate 7. 3305, autorizado, puxa acionamento no 7, chama para o táxi. Autorizado, puxa acionamento no gate 7, chamará para o táxi, está 3305. Puxa 6224, decolou os 37, controle em 198, boa noite. 198, muito boa noite. Salvador, muito boa noite, o Chanel 6224, 1500 na Tuca, Maracaju. Confere, vigilante.